Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Estamos de volta mais uma vez com o seu podcast semanal, episódio 129. Já fazem aí o quê? Duas ou três semanas que saiu o Fallout 4, até perdi a conta, acho que são duas, né? Mas estamos aí, galera, até reclamando que a gente só fala de Fallout 4, então vamos falar de Fallout 4 mais um pouquinho hoje, eu não sei. Vamos ver o que, que vai rolar aí. Muita água pode rolar aqui no seu podcast, que é o único onde você conversa com desenvolvedores da indústria nacional em português. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá, e já tá junto de mim aí, Rafa Kunen, que é game designer na Game Loft em Toronto. Tudo bem, Rafa? Certinho, cara. Tá em Toronto ou tá em Boston? Fala pra gente. Um pouco em cada, né? Um pouco metade, em cada. Mais metade. Em Boston do que em Toronto, imagino, nessa altura. E aí, a gente tava contando muito com a presença do Fernando Seco, que é programador na BioWare Montreal, mas ele, cara, ficou doente hoje, tá? E a pior de todas, né? Garganta inflamada, não pode gravar com a gente, infelizmente. Então, prontas melhoras para o Fernando Seco. Infelizmente, vocês vão ter que aturar só o Rafa e eu aqui hoje. Vai. Não vai faltar assunto, não. Vocês contribuem com suas perguntas, com suas sugestões, e a Bethesda também contribui com o jogo fantástico que ela fez, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, né, e outras coisas que estão acontecendo. Então, bora começar o nosso podcast 129. Quem estava ligado na nossa comunidade do Patreon, lembrando que é o patreon.com/podcast para você contribuir. Quem contribui com pelo menos $3 tem acesso à nossa comunidade lá no Google Plus, onde a gente conversa sobre todos os assuntos, fala de notícias, fala de tudo que não dá tempo de falar aqui no podcast. E essa semana teve uma novidade ainda maior, que eu estava querendo testar o meu setup de streaming do PlayStation 4 aqui em casa, e aí pedi para os patronos darem um pulinho lá no YouTube. Eu estou fazendo via YouTube, né, ou seja, no próprio YouTube convencional ou no YouTube Gaming, que é o novo portal deles de streaming. E aí eu fiz um stream de meia hora de Fallout 4, só pra testar o setup. Foi assim, bem cru, né? E aí, vamos dizer, um episódio piloto, que nem na verdade conta, de um novo programa que eu tô querendo fazer, ainda não sei qual é a periodicidade, ainda tô ajustando o formato, mas vai se chamar Eu Falo com Videogames, porque a minha esposa, sentindo aí, falou pra mim que eu tenho essa mania de falar com o videogame o tempo todo, que eu estou jogando. E aí eu pensei, por que não então pegar isso e colocar no canal do YouTube? Então o canal é o canal do podcast. A gente ainda não tem uma URL custom, né, onde a gente pode escrever o que a gente quiser, porque ainda não temos 100 inscritos, porque eu criei esse canal faz 2 dias, e a galera só que tava ligada aí na comunidade é que tá sabendo dele. Mas então, se você entrar no nosso site, né, no podcast.com.br, ali à direita tem um íconezinho do YouTube pra você conhecer nosso canal, se inscrever. Eu também vou deixar aqui no post 129 pra você entrar lá. Dá pra ver esse episódio piloto, não é nada demais, na verdade sou eu testando áudio e as formas em que a minha imagem aparece ali no cantinho e tal, mas preparando alguma coisa pra ir no futuro vocês acompanharem. Quem sabe o Rafa, o Fernando também se empolgam de fazer alguma coisa juntos aí, fazer alguns streamings. Agora a gente tem o canal do YouTube. Quem dera, né, Rafa, a Microsoft tivesse tido a ideia de suportar YouTube streaming no Xbox One, né? Puta merda. Pois é, só Twitch. Até tentei, olhei na internet, mas não tem nada. Acho que tem que ter um captador próprio pra poder fazer com o PC. Captador você faz, como o pessoal faz de qualquer outro console. Ninguém faz até de Super Nintendo, né? Aí você precisa de uma placa de captura. Mas, pô, a ideia não é justamente essa. É democratizar o streaming completamente. É o que as plataformas estão fazendo hoje. Então, eles precisam dar esse suporte. E aí, eu acho que vai acontecer, cara, que vai ter um update em breve aí do Xbox One com suporte pro YouTube Gaming. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo no PS4. Faz no PC também, se a gente quiser. Mais fácil ainda. Mas não estão prometendo nada por enquanto. Vai ter virada de ano aí. Talvez no começo do ano que vem, que a gente possa ter alguma coisa mais frequente. Não sei. Sem assumir compromisso, que o podcast semanal já é um compromisso grande, mas quem quiser acompanhar tudo que a gente faz e quiser saber quando vai haver streams e tal, segue a gente no Twitter, no PodcastBR, né? @PodcastBR no Twitter, pra você saber das novidades, quando é que a gente vai fazer alguma coisa desse tipo. E, claro, os patronos ficam sabendo lá na nossa comunidade. Mas então, Patreon tá sempre muito forte aí, galera nos dando um apoio muito grande. Você que quiser ajudar, patreon.com/podcast, tem muitas recompensas lá e muitos objetivos que a gente ainda quer atingir. YouTube até nem é um dos objetivos, quer dizer, é um lado de um nível muito alto, mas que a gente deu vontade aí de brincar de streaming, a gente foi ver o que acontece. Então acompanhe lá se você que tá interessado. Muito obrigado aos patronos que deram uma força assistindo esse streaming e dando feedback aí, áudio, vídeo, buffering, parece tá tudo certo, tudo funcionando bem pra quando a gente decidir fazer alguma coisa mais séria. Então eu falo com videogames em breve pra vocês aí do canal do podcast. E para começar os trabalhos propriamente ditos aqui do Podcast 129, perguntar para você, Rafa Kunen, a gente já deu uma pista aí, a piadinha sobre Boston. Eu imagino que você não tenha jogado mais nada essa semana, além de Fallout 4. Então, fala para nós se alguma coisa mudou, né, da sua impressão, né, daquele episódio passado onde nós falamos das primeiras impressões, e o que mais de interessante que você fez no jogo. Para começar, eu joguei outras coisas. Ah, é? Então tá, né? A gente acha que o que a gente fez, né, é a mesma coisa que os outros fizeram. Tudo bem. Fala do que você quiser, então, vai. Eu joguei um pouco de Overwatch, que eu recebi o convite pro beta, né? Olha só, todo mundo, exceto o Caico Raine, na internet brasileira, recebeu esse convite. Curti, cara. Curti. Não é muito meu tipo de jogo, assim, né? Eu tava curioso. Entendi. Eu curti, assim, como os personagens conseguem ser bem diferentes, assim, e não só se limitar a classes, né? A algumas poucas classes. Eu não joguei muito, eu joguei um pouco só, porque Fallout, né? Mas joguei um pouco, sim, e eu curti, cara. Eu experimentei um pouco, um pouquinho de todos os personagens, assim, joguei algumas horinhas. Não sei se vai ser um jogo que eu vou comprar, talvez se vários amigos joguem, talvez eu embarque também. Entendi. Teve uma notícia na BlizzCon recentemente de que o Overwatch vai ser pago, enquanto que muita gente estava esperando que ele fosse um jogo free-to-play, até seguindo o que o Team Fortress 2 se tornou, né? Uhum. Com a Valve transformando o jogo em free-to-play já faz bastante tempo. E a tendência, né? O pessoal olha pra Heroes of the Storm, olha pra Hearthstone, MOBAs em geral, e jogos competitivos da forma como eles estão sendo explorados, né? Você talvez vende heróis ou vende customização. E o pessoal tinha uma expectativa de que ia ser free-to-play. Acaba que não vai ser. Mas uma pergunta até mais importante que eu queria fazer pra vocês sobre isso é design de um jogo como esse. Eu acho que um dos maiores desafios é você achar balanço, porque são classes tão diferentes de personagem. Tem um motivo pelo qual a maioria dos jogos, vamos dizer, os shooters multiplayer cooperativos e competitivos, eles têm umas classes já muito bem definidas, né? Pega o seu shooter vanilla convencional, você vai ter o médico, o sniper, o assault, o heavy, etc. E jogos que fogem dessa convenção precisam ter um trabalho muito grande de balanceamento, porque você não tá só balanceando atributo contra atributo, é feature contra feature, né? Uhum. Então é difícil você fazer isso e, agora, se tem alguém que consegue fazer isso, é a Blizzard, né? Então eu queria que você falasse assim, você sente, como é que você sentiu a questão do balanço no jogo e olhando como game designer, você acha que é um grande desafio mesmo, como eu também acho? Não? É, com certeza, cara. O desafio deles, assim, eu acho que é o tipo de coisa que eles gostam de fazer, né? Eles têm todo um sistema dentro, assim, que uma cultura, né? De que quase todos os jogos deles têm esse tipo de componente assimétrico, assim, né? Isso. De que uma feature não necessariamente é balanceada por uma outra equivalente do outro lado, né? Por exemplo, StarCraft, que é em que as raças, né, são totalmente diferentes em termos de unidades e tal, e como elas usam o mapa. E o Overwatch, assim, ele segue nessa tendência, eu diria assim, que não é uma tendência, que é uma coisa que eles sempre fizeram, mas e tu sente, assim, sabe? Os personagens têm tanto um tema próprio, assim, que agrada todo tipo de audiência, uhum, como mecânicas totalmente diferentes, assim, sabe? Eu jogava com uma classe, assim, pô, essa é legal, essa vai ser a classe que eu vou jogar, mas eu vou tentar essa outra aí. Eu tentei uma outra, pô, eu acho que não, acho que essa que vai ser a minha preferida. E todas elas são legais de jogar, sabe? Todas elas têm alguma coisinha que é legal, assim. Teve, acho que uma ou duas que não era pra mim, mas eu imagino que vai ter outro, vai ter um monte de gente que curte aqueles tipos, sabe? Entendi. Sabe? Eu gostei, assim, e a Dust é um trabalho do cacete, assim, balancear isso, porque não só é feature contra feature, mas também como que elas, que esses personagens interagem com o cenário, né? Por exemplo, só algumas classes conseguem pular na parede ou alcançar um lugar alto, nem toda classe consegue fazer isso. Tem algumas classes que voam, algumas classes que hover, assim, como que o level design em si tá sendo balanceado pra considerar essas classes, entendeu? Entendi. Pra evitar que não só uma classe seja superior a outra, mas uma classe não seja superior a outra naquele mapa específico. Entendi. É um trabalho do caralho, mas eu imagino que deve ser um cara muito bem pago pra fazer isso. E deve ser um dos motivos pelos quais os jogos dele demoram tanto a sair, só saem quando estão prontos, porque o balanço quebra completamente o jogo se não tiver sido feito direito. Pois é. E agora que o público tá jogando, né? E faz quanto tempo que esse jogo tá sendo feito lá dentro da Blizzard? É. Lembrando que a Blizzard tava fazendo um MMO por sei lá quantos anos e ninguém nem sabia o que era. Sabe? Então eles conseguem manter segredo, sabe? Imagina por quanto tempo eles estão fazendo o Overwatch só cozinhando ali dentro até divulgar e deixar o pessoal jogar, sabe? Ainda tão tempo fazendo isso, mas tá legal, assim, cara. Tá curtindo. O jogo tá, apesar de estar em beta ainda, tá bem liso, assim, né? Roda, gameplay, bem legal. Não joguei muito. E eu não sou um especialista por exemplo, em Team Fortress pra poder fazer uma comparação direta. Não, meu tipo de jogo, não sou especialista em um dos dois, então vou evitar fazer isso. Mas a minha experiência de nuba, sim, eu curti. Também o Star Wars Battlefront, umas 2 ou 3 horas no Xbox. Legal. Eu curti, assim, ele é uma versão bem simplificada do Battlefield. Entendi. Tem o Battlefield 4, eu comprei, joguei bastante até, e eu acho que ele simplifica várias coisas, e é claro, assim, pra mim que eles estavam querendo pegar uma audiência um pouco maior, assim, né, abrangir essa audiência pra não só pro o jogador hardcore do Battlefield jogar, mas porque o pessoal que vai comprar esse jogo simplesmente por ter o nome Star Wars é gigante. Verdade, tem muita, cara, gente que vai comprar. Só no trabalho, eu tava conversando casualmente com algumas pessoas que não jogam shooter, não compraram nenhum Battlefield, não gostam de shooter, mas vão comprar porque Star Wars. Vão comprar porque Star Wars. Sabe? Então, esse aí é um assunto que, inclusive, foi perguntado pra gente, né? Você tá tocando em várias coisas que a galera também na comunidade tá curiosa de saber a nossa opinião sobre, com relação a Battlefront e mais especificamente a essa abordagem de público dele, né? E como o jogo tá diferente, baseado no diferente público que ele tá tentando atingir. A gente vai falar de tudo isso na parte principal do episódio de hoje, graças aí a um dos nossos ouvintes patronos que mandou uma pergunta pra nós. Mas eu quero saber mais de você do que mais você tem jogado, que senão não chegou no prato principal dessa refeição. Você tá toda na entrada, mas continua falando aí. Além desses dois, eu tô jogando Fallout 4, óbvio. Sério? Vai lá. Tô no nível 26, eu acho, agora. Já me passou esse filho da puta. Eu tô no 24, vai lá. Tô curtindo, assim, cara. Tá bem legal. Eu tô fazendo umas missões. É foda falar das missões que eu tô fazendo sem dar spoiler. Mas deixa então eu falar um negócio pra mim que dá uma... Pra você ter um estímulo pra alguma coisa pra falar. Algumas pessoas no Twitter reclamando, inclusive o Henrique Sampaio, do Overloader, grande amigo meu, site que eu curto muito, overloader.com.br, mas ele tava sentindo lá no Twitter que as missões são todas iguais, na opinião dele. É só matança. E aí eu sugeri até algumas que eu achava que não eram tanto assim, ou que pelo menos tinha matança, mas dentro de um contexto um pouco mais interessante. E aí, mas ele retrucou dizendo, essas aí também são só matança. Então, não sei, quanto a variedade de missões e tudo, você tá satisfeito, quanto a parte de narrativa, que é sempre foi um ponto alto pra mim, muito mais o mundo, né, e a narrativa emergente que aparece no mundo e tal, mas se você quiser, fala desse lado, né, da variedade do jogo. Eu vou concordar que eu acho que é só matança, mas pra mim isso não é um problema. É uma matança gostosa. eu não julgo isso como uma coisa ruim do jogo, eu tô adorando a matança do jogo, sabe, até por causa das features novas que são pra isso, né? Que é o craft de armas e armaduras. Sim. Tu usa aquilo que tu criou e tu crafta as armas pro jeito que tu quer combater, sabe? Uhum. A própria Power Armor, como ela foi implementada, o jeito que ela foi feita pro foco em combate. Eu acho que o Fallout 4 é um jogo muito mais focado em combate do que os antecessores, né? Mas que é o carisma tem a sua participação. participação, né? Eu acho que a participação do carisma no jogo é muito mais em termos de tu conseguir um reward melhor, é negociar, né? Um reward melhor. Uhum. Algumas coisas tu consegue negociar pra evitar a luta, mas eu não vi muitas delas. Mas eu acho que o principal do carisma é a parte da comunidade ali, né? Do craft, da... Das suas bases, né? Dos seus... Sabe, isso aí. Porque tu precisa do carisma alto. Mas eu concordo, é matança, mas é isso aí, cara. O jogo é isso, sabe? Se tá esperando outra coisa, daí pode talvez que fique um pouco decepcionado. Se tá esperando um jogo que tu pode fazer personagem de carisma 10 e terminar o jogo sem fazer combate, vai se decepcionar, porque o Fallout 4 não é isso. É, talvez os anteriores tivessem um pouquinho mais disso, né? Uhum. Mas não era muito também, não tinha como você fugir de combate nos anteriores. Sei lá, eu gosto de pensar também que essa foi uma decisão educada deles, que eles têm dados, né, pra suportar isso. Verdade. Eles conseguem dizer quantas pessoas, qual é a porcentagem das pessoas que terminou o jogo com pouco combate, sabe? E deve ser uma porcentagem pequena. É, deve ser, a maioria das pessoas, eles conseguem dizer que prefere o combate, que usa bastante VATS, que usa determinado tipo de arma. Fizeram o jogo porque o pessoal quer, sabe? E eu faço parte, pelo menos, desse público. Desse público-alvo, Eu adoro combate, assim, de jeitos diferentes. O que eu acho mais legal do Fallout é, não é a possibilidade de não combater, e sim a possibilidade diferente de combater, sabe? E é isso que eu ia falar, cara, que tem muitas possibilidades diferentes de combater, você não acha? Sim, pô, tu pode desde power armor com minigun e sair fuzilando todo mundo e não ligar pra se eles atirarem em ti, sabe, porque power armor aguenta, ou até ir completamente stealth melee, assim, chegar em cima de cada alvo, bater nele por trás e matar, ou até guns blazing, ou sniper e matar todo mundo antes de entrar no lugar, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é soltar os robôs protectrons no meio da treta e ver o circo pegar fogo e ficar lá só de longe, né? Tchum, tchum, tchum, pegando cada um. Tinha que ter mais oportunidade pra você usar cenário, usar outros personagens pra fazer o trabalho pra você, que é como o Bioshock 1, por exemplo, fez tão bem, né? Era uma das grandes features do Bioshock 1, mas concordo com você, você até me fez sentir melhor pelo fato do jogo ser muito sobre combate. Tava pensando, pô, isso é uma coisa negativa, mas do jeito que você colocou, não, sabe, mudou a minha percepção. Uhum. E tem, acho que, tu falou do Fallout, assim, acho que talvez eu não esteja experimentando tanto isso, porque eu tô jogando na dificuldade média, né? Não tô jogando na dificuldade difícil. Eu também. Mas eu acho que se o jogo fosse um pouco mais difícil, ia me encorajar mais a usar, por exemplo, minas, né? Traps. Sim. E tal, e me encorajar a usar mais o hacking pra poder hackear os robôs, pra mandar eles fazer coisa que eu quiser. Eu ainda não tô fazendo isso, meu jogo tá sendo focado puramente em combate, talvez até aumente um pouco a dificuldade pra experimentar isso, né? Porque o jogo tem bastante mina, tem bastante granada e coisa que eu quase não uso, sabe? Eu uso, sei lá, que se tem algum inimigo legendário que tá com um monte de cara ao redor dele, daí eu tento bloquear saídas com minas e coisas assim, às vezes, e eu me divirto um monte fazendo isso, sabe? Mas são poucas as instâncias que eu preciso fazer isso. Porque agora eu tô num nível que eu tô maximizando os rifles não automáticos, né? Sei, comando. Isso. Então, peguei todos os feats disponíveis até agora pro comando e tô usando stealth. Sim. E tenho aquele perk ninja, que aumenta o crítico em stealth. aumenta o dano em stealth. Então eu mato quase todo mundo com um tiro, sabe? Assim, sim, com um ou dois entendi. Tiros em stealth. Então agora eu tô nesse nível, assim, de que o combate tá fácil pra mim, né? Porque eu entendi. Tô sempre em stealth, matando todo mundo. É, eu acho que o jogo te dá muitas essas opções e muito equipamento, não só pra você poder lidar com muitas situações, mas pra você lidar de forma diferente. Eu acho que vai acabar sendo normal quando chegar no final, que você tenha ignorado metade dos seus equipamentos, das coisas disponíveis pra você, vamos dizer. Uhum. Ah, ignorei explosivos, o jogo inteiro. E é normal, enquanto que outra pessoa ignorou o sniper, o jogo inteiro. Eu ignorei sniper metade desse meu jogo aqui, que são 50 horas já aí quase, eu praticamente não usei sniper, sabe? Eu sou stealth, mas aí eu uso outras armas que até tem scopes, mas mais curtas. Cara, o meu sniper, na verdade, é a arma mais básica que eu tenho de todos. O meu sniper é a minha arma principal. Eu achei um sniper que ele atira duas balas ao mesmo tempo. Nossa. Então ele dá essencialmente o dobro do dano. Ele consome duas munição, né? Mas dá o dobro mas do dano com, que tem com munição tiro pra só. Eu dou o dobro do dano com um tiro só. Daí eu chamei ela de Evil Twins. É muito roubado, hein? Como eu achei ela, uma roubada, tipo, eu foco todos os meus upgrades nela. Eu botei silenciador, eu botei a melhor scope, o melhor tudo, assim. Se dá um tiro na cabeça em stealth com ela, assim, é quase garantido que vai matar, assim. A não ser que seja um bicho. Matei um legendário. Antes de a gente começar a gravar, eu matei um Super Mutant lendário com um tiro na cabeça. Com um tiro. Quer dizer, dois duas, no caso, mas apertou o gatilho uma vez. Isso, exatamente. A minha outra arma é um assault rifle, que não é automático também, né? É semi-automático. Uh-huh. Eu tô curtindo, tô jogando assim, Sim. Eu vou tentar talvez aumentar um pouco a dificuldade pra ver se eu uso mais os outros. No nível que você já chegou, talvez seja uma boa. Tá, a gente chega no assunto principal do podcast 129. Como eu já tinha meio que dado uma dica aí, o Rafa até começou a falar de algo parecido com o que a gente vai discutir. Hoje, né, o nosso assunto principal é inspirado por uma pergunta de um dos nossos ouvintes e patrono, que é o Marco Beducci. O Marco, ele, baseado na sua experiência com Star Wars Battlefront, ele queria falar sobre complexidade versus acessibilidade no design dos games. E aí, acho que nem precisa a gente ter jogado muito Star Wars Battlefront para entender desse assunto e ter até outros exemplos para poder falar aqui. O Rafa até começou a falar sobre isso aí, mas a pergunta especificamente, né, do Marco Beducci, ele dá exemplos lá de modos de jogo dentro do Battlefront, onde ele acha que foi muito simplificado todo o sistema, até comparado com o Battlefield 4. Da vida e tal. E o Rafa até mencionou, deve ter um motivo pra isso, que é público-alvo que Star Wars Battlefront quer atingir, talvez pessoas que nem joguem shooters, mas que estão aí no hype de Star Wars, e talvez por isso tenha sido essa decisão. Com certeza é algo que a DICE, né, fez de forma proposital. Com certeza isso foi o design do jogo da forma como eles queriam que fosse feito. E aí então, baseado nisso tudo, né, e aproveitando que o Rafa, entre nós dois, foi o que teve a oportunidade de jogar pelo menos um pouco, mas na verdade eu acho que esse é o assunto que a gente poderia falar até sem saber os detalhes do Star Wars Battlefront, mas queria então agora passar a bola de novo, né, Rafa, você continuar aquilo que você estava dizendo antes, sobre como a DICE meio que mudou um pouco, se você quiser chamar de simplificou, né, o design do jogo, Star Wars Battlefront, baseado no fato de que eles tinham um público muito mais abrangente para atingir. Isso é uma coisa normal do game design? Como que você interpreta isso? Normal, né? Acho que é difícil dizer, assim, mas o que a gente acho que pode concluir, né? Uhum. Que como a EA agora tem os direitos de todos os jogos de Star Wars pra videogame, né? Eles resolveram fazer um Battlefront, né? Fazer um shooter com a franquia Star Wars. Eles, a primeira realização é que primeiro que o público-alvo fã de Star Wars, ele é muito maior do que o fã do Battlefield, né? Ou seja, sim, eles têm essa intersecção, mas a bolinha da intersecção, né? Se tu imaginar o gráfico, é muito maior daqueles que gostam de Star Wars, né? Eles não podem perder muita gente do pessoal que curte Star Wars e quer jogar um Star Wars, mas não quer necessariamente ou não iria conseguir lidar com toda a complexidade de um shooter complexo como Battlefield 4. Entendi. Né? Então eles teriam que simplificar alguns sistemas, mas manter o core do que é Star Wars, né? Piu, piu, piu, e lá de sabre de luz e Boba Fett voando com lança-chamas. Isso aí. Essas coisas, assim, eu acho que eles mantiveram esse core do que é Star Wars. Essas batalhas caóticas e laser indo pra todo lado. Escala épica de tudo. sabe? Eles conseguiram essa atmosfera de tu tá lá no meio de um combate dos rebeldes contra o Império, sabe? E eu curti, assim, joguei dos dois lados, eu joguei o modo de só se matar, assim, eu joguei um de, que é o com naves, batalha espacial, assim, e eu joguei um que é com heróis. Entendi. Joguei esses três modos e, pô, eu curti, assim, apesar de não ter toda a complexidade, por exemplo, o esquema de squads, de commander e de todo o esquema de customização de classes e tal que existia, eu acho que isso não afeta muito pra mim, assim, porque eu ainda consigo ter o que eu quero de um jogo Star Wars, assim, sabe? Se eu quiser aquela complexidade, eu vou jogar Battlefield. Sabe? Porque o Battlefield tá lá, assim. Eu acho que se eu quero uma experiência Star Wars com os meus amigos, ou até com estranho com outros fãs, assim, eu acho que ele entrega. Eu acho que ele corta, assim, streamlined, né? Eles cortaram a complexidade nos lugares certos, assim. Coisas que eles cortaram, eu não senti muita falta, não. Talvez o que eu senti falta um pouco foi variedade de environment, assim, né? De cenários diferentes. Eu não joguei todas as missões, então eu não posso reclamar dos tipos de missões. Mas eu não joguei todos os tipos e não conseguia parar de pensar se eles tivessem se dedicado a fazer uma campanha de história, assim, single player campanha do jogo, sabe? Ficou legal, gostoso de jogar. Eu joguei em terceira pessoa, assim, sabe? Nossa, e, pô, eu achei bem gostoso de jogar, assim, tanto o combate bate, o feeling de tiro, o som e até o level design todo do jogo, eu conseguia parar de me perguntar se eles tivessem feito um modo de história, meio action adventure, assim, com a mesma engine, com as mesmas mecânicas, tudo, ou só, sei lá, um Gears of War da vida, sabe? Com essas mecânicas do Star Wars, acho que ficaria um jogo legal, mas também eu entendo o foco deles de que eles queriam um jogo de multiplayer de combate, que é o que Battlefield tá fazendo, né? E capturar essa audiência de Star Wars que é gigantesca, assim. Acho que nisso eles tiveram sucesso e agora esperar o que vai sair pro futuro, né? É, aí DICE, se estiver ouvindo, hein? Campanha single player, né? Você soube primeiro aqui. Pode mandar a comissão pra nossa conta, pra do Rafa especificamente. Mas não, cara, eu concordo com muito o que você falou e vejo assim, fico imaginando, né? Lá no começo, sei quantos anos aí atrás, quando eles chegaram à conclusão de que iam fazer esse jogo, né? E sentando assim naquelas primeiras reuniões de pré-produção, onde eles avaliam esse tipo de coisa, público-alvo, eles olham pra esse gráfico que você, por exemplo, mencionou. E aí eu fico realmente pensando, e isso acaba sendo uma coisa comum que acontece também, por exemplo, no FIFA, que é a gente olhar pro público-alvo e praticamente pra cada feature você pensar qual é o público que ela tá tentando atingir. No caso deles, o jogo inteiro, eles tiveram que fazer essa avaliação. E eu acho que eles chegaram nessa conclusão, igual você falou. A quantidade de jogadores que a gente pode até alienar pelo nosso jogo, o jogo tá mais simples, porque tá faltando essa ou aquela complexidade, ela é tão menor do que a quantidade de jogadores que a gente vai atingir pelo fato de ser mais simples, que vale a pena esse trade-off. É porque você não tem como agradar todo mundo dessa maneira. Complexidade é uma coisa que não pode ser opcional num jogo que é totalmente online, totalmente multiplayer, né? Você não pode ter um jogador tendo opções que o outro não vai ter, porque esse não casa. Então, se fosse um jogo single player, talvez você pudesse ter sistemas em que você, se você não quiser prestar atenção neles, o seu sua experiência ainda é válida. Mas pra um jogo desse tipo, não tem como você fazer o design de um shooter multiplayer onde você tenha complexidade pra quem quer e tenha simplicidade pra quem não quer. E aí eles tomaram essa decisão, que eu acho que nesse caso é uma decisão acertada. E pode fazer com que o jogo não seja pra determinadas pessoas. Como tem muita gente reclamando, até as notas não foram muito altas, né, do Battlefront. A última vez que eu olhei tava 75 no Metacritic. Mas, e muitas das reclamações que eu vi são de fãs de shooters. Principalmente Battlefield, igual você falou, né? E aí eu acho que isso meio que tá fora do alvo, né? Erra um pouco quem avalia dessa maneira, acaba não interpretando, né, o que os designers tentaram fazer, que é, igual você falou, abranger um público muito maior e um público fã de Star Wars. E você pode ver que é muito consciente essa decisão, não só no design das mecânicas, mas também em que parte do jogo focalizar o seu investimento. Você pode ver o quanto que eles investiram em visual e áudio e autenticidade. É, assim, um jogo talvez com o maior investimento nesse tipo de detalhe que eu conheço, porque eles chegaram à conclusão que é isso que esse público tal, tão maior e tão mais abrangente, tá procurando, e é isso que vai conquistá-los. Não adiantava eles divulgarem esse jogo como é o shooter onde você faz SSS, é aquela mecânica que você nunca fez antes. Essas pessoas não entendem essa linguagem. Mas eles venderam como é um jogo de tiro onde você tá no mundo Star Wars, e é tudo lindo, e é tudo igualzinho. E talvez até a falta de variedade, igual você falou, assim, maior variedade nos environments e tal, tenha até a ver com isso, o fato deles não conseguirem produzir uma quantidade gigantesca de environments com aquela qualidade, com aquele fine tuning, né, de detalhe e de autenticidade pro mundo Star Wars. E aí, são decisões, cara, que a gente como desenvolvedor toma o tempo todo, sabe, de fazer, né, determinada feature ou focar o investimento em determinada área pra atingir um determinado público. E não tem nada de errado com isso. O que vai acontecer é que pra algumas pessoas aquele não vai ser o jogo ideal, mas isso aí tá cheio também. Tem um monte de gente para quem o FIFA, por exemplo, é muito complexo. Tem muita gente que não consegue lidar com a quantidade de opções e formas de você criar jogadas, e aí vai jogar outros jogos de futebol ou nenhum, dependendo aí do que realmente a pessoa gosta. E outros querem mais complexidade no FIFA, sabe? E às vezes pra eles, por exemplo, o manager, né, o modo carreira do FIFA é simples demais, o cara vai jogar Football Manager, que é muito mais complexo. Isso é normal, são todas decisões que o game designer tem que tomar e toma conscientemente, a gente espera a maioria delas, né? Mas é uma coisa assim que é parte do nosso craft, né? É parte do que a gente faz. Você deve enfrentar isso diariamente, né, Rafa? Em olhar para o público-alvo, olhar para as features e para os jogos inteiros, às vezes, e ter que fazer um casamento aí que você vai tomar uma decisão ali que vai estar alienando uma parte de um público, mas para poder abraçar uma outra parte, né? Uma coisa, por exemplo, de ponto de vista, né? Tu dizer, tu comparar diretamente Battlefront com Battlefield. Um pode dizer que, Battlefront é um Battlefield dumbed down, né? É um Battlefield simplificado. Mas um outro ponto de vista é dizer que Battlefield é um Battlefront super complexo. Isso. Sabe? Depende de onde tu tá olhando. Então, jogos diferentes, público-alvo diferente, sabe? E se tu pensa assim, pô, pra que deixar ele mais simples, sabe? Ó, se tu é um jogador casual, é só tu não usar a complexidade do jogo. Mas não é que que funciona. Sabe, pra um jogador que pega um jogo em termos de complexidade e frustração, né? Como isso funciona pra um designer, é que o jogador, ele precisa sentir que ele entende o jogo, né? Se ele Sim. tá jogando, ele percebe que os sistemas de jogo são mais complexos do que ele consegue absorver, ele se frustra, ele não sente que ele domina alguma coisa, sabe? E se ele sente que ele não domina aquilo lá, a chance de ele simplesmente parar de jogar, ou pior, a próxima vez, quando ele parar de jogar, ele não voltar mais, porque ele vai pensar, pô, até eu entrar naquele jogo vai ser um esforço gigantesco, vale mais a pena eu pegar e jogar esse outro jogo aqui. Quando um jogo tem essa complexidade, que o jogador precisa percorrer várias barreiras pra sentir que ele domina uma parte da feat, por que que, por exemplo, tutoriais, por que que o jogo que a gente chama, por exemplo, de pacing, né? Que ele ensina coisas diferentes a cada parte do jogo, né? Por que que o Zelda, por exemplo, quando tu pega uma arma, ele não te deixa continuar até tu usar aquela arma. Exato. Sabe? Pra ter certeza que tu aprendeu aquilo lá. Porque se, imagina se o Zelda te desse o arco, não pede pra tu usar o arco. Daqui a pouco ele te dá o bumerangue, não pede pra tu usar o bumerangue. Daqui a pouco ele pega o grappling hook e não pede pra tu usar. Ele tem todos aqueles itens. E de repente ele te joga numa dungeon que tu tem que usar todos eles, sabe? E tu, pô, eu não sei como é que se usa nenhum deles. Sabe? Então é mais ou menos isso. Claro que o Zelda, ele é, nesse sentido, ele é streamlined e é simples de uma maneira genial, assim, né? Que Sim. ele só deixa tu continuar se tu provou pro jogo que tu entendeu. Agora imagina pro jogo que não tem a estrutura do Zelda. A estrutura do Zelda é assim, foi feita assim em 2000 e ele continuou. Mas imagina jogos, por exemplo, Battlefront, que não tem essa estrutura do Zelda. Os sistemas de jogo dele tem que ser simples o suficiente pra tu pegar, entrar no jogo, entender. E por mais que tu olha pra ti, tu pense, eu não sou o melhor nisso ainda, tô morrendo. O Darth Vader acabou de me matar 3 vezes seguidas ali, mas eu tô entendendo. Eu entendo que esse botão aqui usa o especial, tô entendendo que se eu passar por cima do negocinho, eu ganho esse item bônus aqui. Aos poucos tu vai entendendo isso. E se começa a ser muitos sistemas complexos, tu começa a botar classe, da customização de cada classe, esse tipo de coisa que tu começa, pô, eu não tô entendendo essas coisas assim. Que eu posso só jogar e atirar nos outros? Por favor. Sabe? Eu acho que o fã do Star Wars, e eu acho que o público-alvo do Battlefront é um pouco entre esses dois, sabe? Um pouco Sim. entre o cara que eu quero me dar uma arma que eu quero atirar no Darth Vader uhum. e pro cara que quer essa complexidade de campos de batalha e tal, jogar com um monte de gente ao mesmo tempo, sabe? Então tem esse balanço assim, e eu acho que a decisão foi acertada. Como tu falou antes, que se eles botassem essa quantidade enorme de sistemas no jogo, iam ter gente que ia jogar uma vez, duas vezes, ver que não conseguiu absorver, porque esse tipo de jogo não é o jogo que ela joga normalmente, e parar de jogar outra coisa. Entendi. Eu acho até que, assim, uma coisa que exacerba ainda mais isso que você falou, da necessidade do jogador se sentir confortável com o sistema e sentir que ele entende, é uma coisa que exacerba isso ainda mais é o multiplayer. No single player existe um pouquinho mais de oportunidade pra você mostrar a complexidade pro jogador, deixar ele um pouco numa situação, sabe, de nervosismo, onde ele não sabe direito o que tá acontecendo, contanto que você, que tem um propósito pra isso, você não faça isso sempre e não faça isso por muito tempo. Agora, o multiplayer é pior ainda, porque esse sentimento de você estar jogando contra outras pessoas que sabem mais do que você sobre uhum. como o jogo funciona, é um negócio assustador que eu consigo ver muitas pessoas sendo simplesmente, sabe, frustradas por isso. E aí eu acho que nesse sentido, mais ainda, é até um trabalho difícil, né, que a DICE teve que fazer. Imagina, os designers de Battlefield, com todos os, entre aspas, vícios que eles já carregam e pressuposições que eles já têm de ter feito um shooter tão complexo, o quanto eles não tiveram que desconstruir sua própria imagem que eles têm de um shooter para poder focar no fato de que esse shooter precisava ser muito acessível. Deve ter sido um desafio muito grande que eu fico muito curioso de poder ter sido uma mosquinha lá durante as reuniões para ver isso tudo acontecendo. Uhum. Correio do Podcast, então, chega aqui todos os episódios agora, graças a vocês, patronos, que chegaram, nos levaram ao nível de $500 no Patreon. Graças a vocês, a gente tem aqui a oportunidade de ler e responder suas perguntas, seus comentários, seus e-mails em todos os episódios do Podcast. E hoje, no episódio 129, não é diferente. Nós temos aqui 3 perguntas, né, e assuntos que vocês pediram pra gente comentar. O primeiro deles, o nosso patrono Renan Foca. Ele pergunta o seguinte: qual é o próximo game, depois de Fallout 4 já ter saído e Battlefront agora também que já saiu. Qual o próximo game pra gente ficar no hype? Qual é o game que os podcasters estão no hype agora, que já estão jogando Fallout 4 e Battlefront? O Seco não tá aqui pra falar de Persona 5, por exemplo. Eu tô respondendo pra ele, mas Rafa, você, qual é o próximo grande jogo que tá na sua mente aí? XCOM 2. XCOM 2, cara. Era pra ter saído no final do ano. Eles inteligentemente, né, empurraram pra frente pra não competir com Fallout 4, com Battlefront. Tem data já? Acho que tem, né? É começo do ano que vem. Você tá lembrado? Começo de fevereiro. Não sei se é 10 ou 5. Vai ter terminado o Fallout 4 até lá já? Tem que, né? O que você tá esperando, assim? Por que você tá tão empolgado com XCOM 2? Cara, eu adorei o primeiro, o Enemy Unknown, e a expansão Enemy Within deixou ainda melhor. Sim. Se tem uma coisa que a Firaxis faz bem, é expansões para jogos. Verdade. Da Civilization, é a mesma coisa, né? É. Então, eu adorei Enemy Unknown, Enemy Within. Assim, eu acho que eles pegaram com assuntos que a gente conversou, né, do Fallout, de como eles pegaram um jogo antigo e modernizaram, né? Uhum. Acho que a XCOM fez isso com maestria. A gente já comentou bastante em podcasts. Verdade. Antigos. E o 2, assim, a principal coisa para mim é suporte a mod. Uhum. Que o primeiro não tinha zero suporte a mod. Sim. E mesmo assim, a comunidade fez coisas geniais, assim, sabe? Desde overhaul do jogo, assim, deixando o jogo maior, mais complexo, com mais coisas, sem suporte nenhum. Né? Imagina agora que eles estão dando. Verdade. Suporte total. Eles, inclusive, vão disponibilizar a versão do Unreal que eles usaram pra fazer o jogo. Nossa! Pra poder, pro pessoal mudar o jogo inteiro, assim. Inclusive, perguntaram, assim, ah, o quanto que pode mudar? Eu poderia, por exemplo, fazer o jogo modo co-op, o jogo? Uhum. Sim, pode. Nossa! Sabe? Tu pode mudar tanto o jogo que pode até fazer uma versão co-op do jogo que não vai suportar co-op quando for lançado, né? Uhum. E tudo, assim, gerar mapas proceduralmente, outra coisa, que os mapas do 1, eles eram legais, assim, e tal, mas eram limitados, né? A partir do momento que tu jogou aquele mapa, por um determinado período, tu vai começar a repetir mapas, sabe? Sim, era bem óbvio isso. E sabe, onde os inimigos dão spawn também, era bem previsível, né? Sim. E que tira metade da graça, porque o spawn, justamente, você ser pego desprevenido por um inimigo que aparece onde você não esperava, é uma das grandes coisas que dá a graça pro jogo. Uhum. E agora, com levels e posicionamento de inimigos, tudo gerado proceduralmente, então vai ser muito mais imprevisível, né? Sim. Os tipos de inimigos, combate agora vai seguindo o tema do jogo, né? Que vai ser mais guerrilha, assim, né? O XCOM 2 assume que o XCOM perdeu a guerra no 1, então tu tá mais numa resistência, assim, né? Então, isso. Tem mecânicas de ambush, assim, de tu poder primeiro posicionar os teus inimigos, daí atacar. Porque no 1, quando tu via o inimigo, ele ia se esconder, né? Isso. Então agora tu pode posicionar os teus carinhas ao redor, sem que eles sejam vistos, e tipo, atacar tudo junto, sabe? É. Coisas assim. Cara, e de novo, mod, cara. A comunidade é foda do XCOM, eles fazem muita coisa foda, eu mal posso esperar porque eles vão aprontar com o XCOM 2. E eu vou entrar no barco também, eu tô brincando no Unreal direto, e um dos principais motivos é eu poder fazer mods de XCOM 2 também quando sair. Eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero embarcar nisso também. Maneiro, eu vou te falar que por causa dos mods, eu vou comprar esse jogo pra PC. Só vai sair pra PC, cara, exclusivo pra PC. Ah, entendi, porque o Enemy Unknown eu comprei pro console na época, pro 360, e aí pra jogar a expansão, como eu já joguei ela tarde, eu comprei no PC, porque aí apareceu uma promoção daquelas do Steam, de você dá 2 centavos e leva o jogo. Aí eu peguei do PC e achei a experiência de jogar no PC tão boa ou melhor do que no console, sabe? Tem suporte a controle, porque, eu gosto do gamepad, faz muito tempo que eu não jogo com mouse. Talvez por eu ter um laptop, né, e o teclado do laptop tá agarrado na tela dele, e aí eu gosto do controle porque eu posso sentar um pouco mais longe, usar a segunda tela que eu tenho, o monitor maior que tá ligado no laptop pra jogar, é um pouco mais confortável. E então, desde que eu comecei a usar o controle do PlayStation 4 no PC pra jogar, eu tenho aproveitado bastante mais os jogos PC. E acho que os XCOM 2, como você falou, só vai sair pra PC. E eu não vou deixar de jogar, então vai ter que ser no PC mesmo. Então, e no meu caso, pra responder também ao Renan Foca aí, além de XCOM 2, talvez é o maior que tá no momento, mas como você já falou, eu também estou esperando muito por 2 jogos, olha só, vão sair pra consoles da Nintendo. Eu sei, semana passada eu falei do Nintendo Direct, tudo que eu falei continua valendo, mas infelizmente não significa que a gente possa se dar ao luxo de não jogar e de não correr atrás dos jogos maravilhosos que a Nintendo ainda faz. Quer dizer, no caso, nenhum desses dois é desenvolvido pela Nintendo, mas vai sair nas suas plataformas. Um deles é o Xenoblade Chronicles X, que o Xenoblade Chronicles original do Wii foi excelente, e aí saiu um remake para o 3DS, pro New 3DS, só roda no novo, mas agora vai sair a continuação, não sei se é uma prequel. Eu não li nada sobre a história do jogo, porque realmente eu quero esperar pra entrar nesse mundo de Xenoblade de novo. Vai ser no Wii U e vai ser provavelmente um dos únicos jogos que eu vou jogar no Wii U durante muito tempo. Vai ser o Xenoblade Chronicles X. Pra quem não conhece o Xenoblade, a série Xeno, né, Rafa? Eu tenho ela como, assim, um dos grandes sleeper hits, né? Os jogos que pouca gente conhece, tem muita gente que não conhece, mas que pra mim são fantásticos. E eu tô esperando o Xenoblade Chronicles X chegar. E além dele, o Fire Emblem Fates, né? O Fire Emblem Awakening, já falamos aqui, que provavelmente é o melhor jogo do 3DS. Se é o melhor ou se é o segundo melhor, não importa. É bom para caralho. E o Fates, que vai ser aquele esquema deles querendo vender 3 jogos em um, vai ser caro pra cacete, eu sei. Mas Fire Emblem, esse primeiro, o Awakening, eu gosto da série já desde sempre, mas o Awakening realmente foi o top pra mim, foi o ponto alto. E o Fates eu não vou ter como não jogar, vai ser o meu jogo do 3DS desse ano. Então tô esperando muito por esses dois jogos da Nintendo também. E com certeza, conforme o ano for andando, a gente vai fazer mais hype de mais jogos. Segunda pergunta do nosso Correio do Podcast, episódio 129. O Igor Vieira, também nosso patrono e ouvinte, ele mandou um e-mail, né, nos avisando, né, mandando o linkzinho pra notícia de que Life is Strange Season 2 foi anunciado. E aí eu queria perguntar pra você, Rafa Cunha, nós que fizemos um episódio especial, Side Quest, sobre Life is Strange, com a presença do André Campos, o Magin do Jogabilidade. Olha aí no nosso feed, você vai encontrar esse episódio que foi muito legal de fazer. Quem sabe no futuro a gente faça mais Side Quests. Mas, Rafa, sobre Life is Strange 2, queria saber quais são as suas, né, expectativas, se você gostaria que fosse uma continuação da história da Chloe e da Max ou não, e se não for, que tipo de mecânicas você acha que vai ter? Será que eles vão fazer um rehash da mecânica de voltar no tempo ou não? O que você imagina quando você pensa em Life is Strange Season 2? Eu acho que não vai ser a mesma história com a Chloe e com a Max. E ficou difícil de continuar depois do que acontece, sabe, no final. Eu acho que e acabou ali, deixa, sabe, não estraga. E eu espero que não seja a mesma história, a história delas, porque não, faz, né, não estraga, igual você falou. Eu acho que não vai ser, acho que o tema geral de que, sabe, alguma coisa relacionava, tipo, uma menininha no high school com problemas de menina de colégio, né, uhum. Acho que talvez eles peguem uma outra coisa, mas vai ser alguma coisa tão relacionável quanto o próprio Life is Strange, né, que é o significado lá, a vida é estranha, né, sabe, uhum. E acho que eles vão pegar isso, né, pegar talvez um outro protagonista, que talvez tenha um outro tipo de poder, talvez nem seja a ver com o tempo, uhum. E ver como aquilo afeta a vida daquela pessoa, sabe? Eu acho que vai ser alguma coisa nesse nível. Eu espero, pelo menos, eu espero ver alguma coisa diferente deles, assim. Que eles... já provaram que eles são muito bons em nesse tipo de escrita, de design. Uma vida que parece convencional se torna estranha devido a um twist ali, no uhum. caso, manifestado através do poder da Max no primeiro jogo. Então, eu tô muito curioso também pra ver a Dontnod Entertainment fazer mais um take, mais uma abordagem. Espero, inclusive, que, diferentemente de outros jogos episódicos que a gente viu aí, Walking Dead é um grande exemplo que eu me lembre, espero que o 2 não desconstrua coisas que foram feitas no 1. Eu acho que eles não vão fazer isso, como o Rafa falou aí também, que a gente ama muito Life is Strange Season 1, e agora esperando Life is Strange Season 2. Última pergunta do episódio 129. Essa veio um pouco aí do left field, né? Da esquerda. Hiro Yamamoto, nosso ouvinte e patrono, pergunta quais são as nossas guilty pleasures no mundo dos games. Aquelas coisas que a gente gosta, que a gente faz, mas que a gente não tem muito orgulho disso, né? Tem duas coisas que eu faço no mundo dos games que fica só pra mim. Uma ficou bem claro ali no stream que a gente fez do Fallout 4 no nosso novo canal do YouTube. Eu gosto muito do gore, do Fallout 4 particularmente, a forma como as mortes acontecem, eu acho, às vezes dou até risada de como os personagens morrem, as coisas que acontecem. Então esse é um guilty pleasure, a violência do Fallout 4 especificamente, a forma como é feito e quando você usa o Vets e dá aquele critical strike, e aí eles têm um trabalho de câmera fantástico e você vê as coisas em câmera lenta, eu acho muito foda, confesso que aprecio isso num jogo como Fallout 4. E outro guilty pleasure que eu tenho, num jogo tipo GTA, eu gosto de ser o maior filho da puta do mundo mundo. Eu gosto de atropelar as velhinhas, eu gosto de fazer todas as merdas, eu gosto de sabe, ter um personagem que me acompanha, não sei o que, faz tudo pra mim que eu peço e no final vou dar um tiro na cabeça dele e sai zoando. O comportamento, né, Rui BR dos jogos multiplayer que a gente vê por aí, que os brasileiros são tão famosos. Eu não faço isso no jogo multiplayer, eu acho escroto, mas no GTA, que é o meu mundo particular ali, onde eu posso ser filho da puta, eu gosto de ter essa licença. E aí, pronto, confessei, né? Fazer o quê? Mas, Rafa, tem alguma coisa assim que você faz no mundo dos games que você não conta pra ninguém, mas que você vai falar pra gente aqui pra responder o Iro e a Mamoto, não? O meu acho que é um pouco mais pacífico, assim. Eu adoro, okay. Adoro fazer roleplay com o mundo, assim, sabe? Uh-huh. Eu tento limitar as minhas ações a coisas que o meu personagem faria, sabe? Eu tento não só em diálogo, mas, por exemplo, eu chego na cidadezinha, né? Eu tô andando pela Wasteland, por exemplo, no Fallout. Deitado é noite, eu acho algum lugar pra dormir, sabe? Porque eu não preciso, eu tô com life cheio, sabe? Entendi. Mas eu durmo pra viajar de dia, que é mais seguro, sabe? Entendi. Ou o tipo de companions que eu levo. Claro que escolha de diálogo também, ou como tu encara algumas coisas. Por exemplo, eu entrei pra Brotherhood of Steel, né? Eu escolhi me aliar a eles, e foi porque o meu personagem, ele tinha uma história militar, então pra ele se sentia seguro com os militares, assim. Com entendi. O mais próximo que existe dos militares no mundo é a Brotherhood of Steel, né? Então, daí, por isso que ele resolveu entrar, sabe? Esse tipo de coisa, acho que deixa o mundo mais rico pra mim. Eu demoro muito mais pra terminar, né? Porque eu jogo mais consciente desse tipo de coisa, assim, e... Mas enriquece a experiência pra você. É, isso pra mim, eu faço isso há bastante tempo já, e nesse tipo de jogo, principalmente, assim, deixa o jogo mais divertido pra mim. A gente que veio do RPG de mesa, né? Tenta sempre resgatar um pouco disso. Eu sou assim também, tenho esse guilty pleasure também, que inclusive decisões que às vezes você pode maximizar o resultado em termos de game, né? Ah, eu vou tomar essa decisão porque ela é melhor, eu vou ou economizar bala, ou, sabe, ter uma recompensa melhor, mas muitas vezes eu tomo uma decisão diferente dessa, tentando interpretar o personagem, você falou tudo. Inclusive, voltando aí no nosso episódio especial sobre Life is Strange, teve decisões que a gente tomou, né, Rafa, eu e você, interpretando o personagem, mas de maneiras diferentes, mas, sabe, mas de novo, pensando muito mais no que o personagem faria, ou no que ele tá sentindo, do que propriamente o que é melhor ou pior, ou certo ou errado pro jogo. E isso aí, eu acho, quando o jogo te dá essa riqueza, ele vale muito mais, né? E Fallout, por exemplo, é um jogo que tá o tempo todo te dando isso, de tantas opções diferentes que você tem pra fazer tudo que ele se oferece ali. Então foi isso pro Correio do Podcast, a gente respondeu aí as suas perguntas. Quem quiser mandar perguntas pra nós, é só postar. Se você é patrono de no mínimo $3, é só postar na nossa comunidade no Google Plus, lá na seção Correio do Podcast. Eu às vezes coloco lá um tópico, né? Mandem perguntas, mas não precisa. Podem fazer vocês mesmos aí, quando a gente até não tiver tempo de colocar o tópico lá. Mandem suas perguntas pra gente, que a gente vai responder. Ou se você não é patrono, não tem problema nenhum. Você pode mandar um e-mail para contato@podcast.com.br, deixando a sua perguntinha também pra gente ver se responde aqui no podcast. Mas já tá legal de assunto, vamos fazer nosso podcast musical e aí fechar o episódio de hoje. Podquiz. Pod Quiz Musical chega aqui pra vocês. E essa semana, ó, foi fácil demais, cara. Eu achei que poucas pessoas iriam reconhecer essa música desse joguinho, que eu fico muito feliz que muita gente tenha jogado ele. Nós estamos falando de Shovel Knight. Foi o jogo que a gente trouxe a musiquinha na semana passada. E teve, cara, uns 50 ouvintes que responderam corretamente. A gente vai ler só o nome dos 10 primeiros, mas vamos ouvir primeiro a musiquinha do Shovel Knight pra galera se lembrar aí, que foi tocada na semana passada. Ouçam aí. E quem acertou o Cavaleiro da Pá essa semana, como eu falei, muita gente, mas os primeiros foram, primeirão, o Ralph Jandri, e depois dele, o Fernando Santos, o Herbert Parazio, o Denis Corte, que me falou que não é corte, é corte mesmo, senão a mãe dele bate em quem fala corte, Rodrigo Pimenta, Power Otaku, Daniel Coutinho, o Rafael Stark, o Rafael Correia e o Augusto Ferrari e muitos outros que ficaram de fora. A gente só leu os 10 primeiros, mas obrigado galera que participou, desculpa por ter sido tão fácil, e aí por causa disso eu trouxe um muito mais difícil essa semana. semana. Pois é. A gente aqui ao vivo é difícil de acertar pra caramba, mas a galera tem a semana inteira pra pensar, pra procurar no YouTube aí, ver se acha a música. E então tem que ser um pouco mais difícil mesmo. Então, Rafa, você me desculpa, mas essa daqui vai ser dificílima também. Vamos ver. Vamos ver, né? Eu já me surpreendi muito achando que as coisas eram mais difíceis do que elas eram, mas acho que essa daqui vai dar o que falar. Vamos ouvir. Esse clima de suspense aí, esse é um jogo, cara, que mexeu com meus nervos na época. Era moleque quando jogava, então já dá uma ideia também da... Mas pelo estilo da música, vocês já imaginam que seja que tipo de geração que esse jogo saiu. Cara, é um jogo que parecia uma coisa bonitinha e mexeu com meus nervos mesmo. Então, quem souber, manda aí pro Twitter, @podcastbr, ou deixa um comentário no episódio 129 no nosso site podcast.com.br. Isso, galera, fechamos aqui o episódio 129, eu falei até fechamos aqui o episódio 129 do podcast. Tem só um aviso pra dar, pra finalizar. Galera que é patrono de 15 dólares, lembrando, quem é patrono de 15 dólares no patreon.com/podcast participa de um hangout com a gente todo mês, e o do mês de novembro está chegando aí. Vai ser no domingo, dia 29, às 17 horas do Brasil, 5 da tarde. Então, no domingo, dia 29, a gente vai fazer o Hangout. A gente deve usar um outro sistema que não seja o Google Hangouts, porque da última vez teve gente que ficou de fora. O Google Hangouts tem um limite muito pequeno de usuários simultâneos, então a gente vai achar uma outra solução. A gente já tem uma aí em vista, mas a gente vai avisar tudo bonitinho aos patronos lá no grupo, né, do podcast no Google Plus, e a gente vai fazer esse Hangout onde a gente conversa muito mais à vontade sobre assuntos que a gente talvez não falaria se soubesse que ia ficar gravado, mas no Hangout a gente tem uma liberdade maior. Então Rafa, Fernando e eu já estamos nos organizando para ver se a gente comparece no dia 29, domingo, às 17 horas do Brasil. Vou colocar lá o evento na nossa comunidade pra todo mundo, bonitinho. Mas então, a gente fica por aqui. Fernando, infelizmente, não pôde participar. A gente deseja os melhores pra ele aí. Com certeza ele vai estar de volta em breve pra falar de Battlefront, de Fallout, tudo mais que ele tá jogando. Ou, se não tiver jogando nada também, ele conversa com a gente sobre outras coisas. Mas, por enquanto, Rafa Kuhn, obrigado pelo seu tempo. A gente fica por aqui. Um abraço pra você, hein? Valeu, cara. Voltar lá pro Fallout. Você já tá na minha frente. Vou ter que recuperar um pouquinho. Então, me despeço também de você. Giliar Lopes, desliga por aqui. Não esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube. Entre lá no nosso site, tem o botãozinho do YouTube do lado direito ali. Mais um abraço pra vocês, até semana que vem. Tchau!